que amigos venham me dizer palavras cheias de amor. Ainda que alguém me diga, eu estou contigo onde quer que for. Quando o vazio invade o peito, é tão difícil de conter, pois o pranto vem e molha o rosto. O que fazer? O coração que ama Cristo não perde o compasso, mesmo em aflição. Aquebrantado ou contrito, segue passo a passo, sempre em comunhão. Se tens o coração vazio e já não sabe o que fazer, vem a Cristo que Ele vai te preencher. Só Jesus pode apagar a dor e a tristeza que invadem o coração. Só Jesus, princípio e fim, com Ele a vitória é certa. Confio minha vida em Suas mãos, Ele sabe o que vai no meu coração. Pra qualquer problema é a solução, primitivo para minha dor, minha vida, meu Senhor. O coração que ama Cristo não perde o compasso, mesmo em aflição. Aquebrantado ou contrito, segue passo a passo, sempre em comunhão. Se tens o coração vazio e já não sabe o que fazer, vem a Cristo que Ele vai te preencher. Só Jesus pode apagar a dor e a tristeza que invadem o coração. Só Jesus, princípio. Senhor.